usava trufa caída e chapéu a quatro socos, era um feia brotado. Adorava aquela vida, hoje conta-nos aos poucos coisas do tempo passado. Adorava aquela vida, hoje conta-nos aos poucos coisas do tempo passado. A varina mais bonita do bairro da Madragoa era um fadista de raça, uma figura catita da nossa velha Lisboa. Era um fadista de raça, uma figura catita da nossa velha Lisboa. Entre a fidalguia, lidou com gente de fama. Hoje, amarrado à saudade, vai de noite à moraria, ao bairro alto e alfama. Hoje, amarrado à saudade, vai de noite à moraria, ao bairro alto e alfama. Há pouca e pouca saudade entra no seu coração. Vive agora a recordar a passada mocidade e os tempos que já lá vão.